Assura do monoteísmo puro. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Dize, ele é Alá, único. Alá é o solicitado. Não gerou e não foi gerado. E não há ninguém igual a ele.